aqui mais uma vez, irmão, com caneta e com papel na mão. A minha arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. Esse é meu dia a dia, Deus salve a todos na periferia. Sempre a realidade, morro do macaco, parada contra o vento. Pai de família, trabalha diariamente pra tirar seu sustento. Quem batia na porta respondia, nos ouvia. Essas crenças, quem nos aplaudia, o que cantamos, nosso povo vai ouvir. Sem medo de cantar, sem medo de errar, essa é a trajetória, seja aqui ou acolá. É o lugar, Mocambo, Salmo 24, é Z tá formado, só cola chegado. Você que gostou, ouça e reflita o que o rap diz. Playboy não sabe, presta atenção, Léo vai dizer. Pivete que eu vi crescer, hoje eu vejo morrer. A realidade é você quem vai fazer. O sol quando aparecer, o EZ vai acordar para a escuridão iluminar. Pois acorda que ecoa e acaba de quebrar o olhar do opressor, que um dia eu irei cegar. As minhas frases um dia o mundo irá conquistar. Sempre pra dominar, porque inútil eu não sou, e todo homem tem o seu valor. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. Porque, irmão, minha frase será ou não a solução para os problemas da população que vive sem escolaridade, na ilegalidade, sem carteira e veloz. Estou aí pro que der e vier. Este é o país da bola, passa a bola, Pelé. Porque a lombra não bateu, ilegal, isso é normal, rapaz. Demais, no país de predominância negra, o racismo está versus a paz. Demais brasileiros fazem o quê? Revolução é o que temos que ter. Olhe para quem está ao seu lado, o exemplo tá aí pra você progredir. É sem educação e sem escolaridade, governo nos empurra pra criminalidade. Insistimos em roubar, ficar atrás das grades, corrente presa nos pés, por aqui nada mudou. A forma de opressão apenas foi globalizada, chicotada, hoje coronhada. Tipo o polícia que invade a quebrada com a cabeça cheia de malícia, encosta na parede, essa rotina eu já conheço. Lembra de Tonhão? Dele eu não me esqueço, levanto minha cabeça e não vou me inibir. Corpo é Z, é formado por aqui, com letras conscientes, refugiados no buraco do tatu. Mais um exemplo a citar, com armas na mão para o opressor enfrentar. Na atualidade, combatente é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. Aqui não tem doente, olhe pra frente, que atrás vem gente quebrando corrente, abrindo sua mente. Responda presente, não fique ausente. Todo favelado é mais um sobrevivente. Na escola dois caminhos, calos nas mãos, em decorrência do trabalho constante. Fim de mês ele vê sua mãe reclamar, dinheiro não dá, não deu pra comprar o leite e o pão, mais uma vez vai faltar. Prepare o terreno, escalem suas armas, todas apontadas na mesma direção. Palavras verdadeiras, a vinda de um ser superior, capaz de derrotar, bater de frente Sodoma e Gomorra. Governo do país, tira o povo do castigo. Profetizo a nova era, muito craque, pouca fé. Anatema no olhar, poucos param pra escutar. Meia noite dessa noite, os clientes vagam pelas ruas escuras. Acompanhe o pensamento, Deus é o conhecimento da verdade. E segunda piedade, todo viciado é um caso grave. Que Deus possa apoiar aqueles que querem ir. A arma de combate é a voz do MC. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima. A arma de combate é a rima, com ela ganho o mundo e dou a volta por cima.